Obrigado, Lopes. Até logo. Zero graus, 1, 2, 1. para dois locais de responsabilidade. Localizador, corria direito na sua 045. Posso ligar? Vou 050, ajuste na 012. 4, no solo 48, já liberou a direita, chama solo 121, responde. Chama e final, pistão no zero. 7-1, complete 9-5-2, chame o telefone 27-118-299. Pista livre, autorizado pouso, 130 graus, 139. Pista livre, autorizado pouso, 1771. Azul 2771, no solo 58, livre à direita, solo 121, livre com o lado. 30 graus, 14. Chama o controle, Salvador, 120, deixa eu falar. 208, 20. Controle, Salvador, Gol 20 no 3, passando meio 200. Gol 20 no 3, contato com a na decolagem, deu para ligar com o 360. Deduzir, elaborou no 360, 20 no 3. Controle Salvador, via pegada bom, via aparelho de voo 050, a gente tem 050. 4422, controle de Salvador, pegada Bombeiro 1, deixa para 427, inscrições, as instruções eram no meio. O 4422, confirme a velocidade indicada. 44422, eu tô falando 2 3 0 2 3 0 2. Autorizado o final do procedimento ele é 73, aqui tem uma zona essa certeza. Atacando Alfa Golf Kilo, achando pode transponder 5400. Vou estar com o radar 69 milhas noroeste do Oeste Salvador. Vou ir na proa do Ceado sobre a rede de Bom Visual. Já posso estar emitindo, a gente está vendo o vídeo. Estou 1 a 0, 5. Onde vou ISR cancelado no 1 a 8? Voy na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Reporte para a descida, está faltando 8 a 2 quilos. Do 4422, complete na procedimento, está no seu Salvador, frequência 118, desse 95. Azul 4422, aguarda autorização de curso. Thank you. autorizado pouso 130 graus, 179, dentro posse. Para a minha única dúvida, você tem aeronave com prioridade para pouso, tem que estar aqui em cima, e dirigir a visão para 2304. pistão no 7, Kilo Romeo Oscar. E confirmem, se houver necessidade, o 180 graus poderia ser feito na taxa Oscar ou se eu tenho que seguir entrando no pátio? Eu falei que eu estou com o direito na proa 195, sendo que sabe pela radial 2200 a fazer. Tá ok, foi só uma questão de opção ter entrado no pátio, né? Eu tenho controle do Salvador, via chegada a mãe, deixa até o nível de voo 090, 091, início de edição para 2309, número 4, na questão. Salvador, 120, edição 8. 208, pelo avião. Patagônia Romeu Golf, via Patagônia de Gol, 060. A velocidade é a razão de 24, chama controle 1, 2, 0, 2, 1, 8, 1, voo. Chama teu voo, que tem condições de ficar para 1, 2, 0, 9? Desceu até 4, 3, 10, posso chamar teu voo, que a gente pode... Quarto Golf Kilo, Motete Silva Esquerda, na proa 140, desça para o dividido 0050. A Quarto Golf Arrondeu Golf, confirma, intenção de pousão na 0117. Eu vou romper, mantenho no meu pé, vou tentar direto do 5, vou ficar de 5.